Juliette Alfa no ponto de espera, torre 138-68, metrô 1011. Tenha bom voo, passarelo 2231. Prossegue via Juliette Alfa, ponte espera da 10 com a torre 18, decimal 6. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde para você também. Tenho grato, Altero Matão. Papatango, Limotel, Limatango, mantém-se em condições visuais de 500 pés no litoral do sul. Condições visuais de 500 pés no litoral do sul, Limatango, na escuta permanente. Alfa-Tele para o curso localizador, curva esquerda para o 130, autorizado o sinal do procedimento ILS-XP, pode avisar o localizador. Esquerda 130, 723 Alfa-Tele. Papatango, Mike Foxtrot Sierra, semi-torre 1 no 8, décima meia. Hotel. Plano 3894, desça para 2000 pés. 2000 pés, 3894. Motor Trip 5415 atinge manter nível 120. Motor Trip 5415. TAM 3894 para o curso localizador, curva direita, proa 120. 120, TAM 3894 para curso localizador. Para pouso, vento variável 049, ajuste 109. Não chove no aeródromo. Mike Fox Air. Fox Air. Foram 856, decola 51, no controle 119, decimal 35. 1935, externo, eco 110. Mativo, está no lock agora o 723 da fachada. 723 da fachada, reduz a velocidade para a aproximação final, chame torre 118, decimal 6. Camarada, reduzir. 3-4 para o FGF, 7-2-0. November 7-2-3, Alfa Charlie, prossiga. 7-2-3, Alfa Charlie, interceptou o Locke. Complete aproximação para a pista no 0, será o número 2 para pouso em Flamari, pista livre, vento 180 graus, 04 nosso. 0, saída da EL, transição LEDA, após LEDA direto BDEV, após a permissão. 0, controle 19935. O transponder é o 5134. Correto, chamo pronto para acionar. Vai chamar para acionamento 6720. Está avisando o localizador 3894. Tá, 3894. Complete aproximação e chame torre 1 no 8 decimal 6. Pode prosseguir então na ILS, 3894, chama a torre 286. Considere o 94, mantenha escuta, aguarde transferência. Aguarde transferência no localizador, 94. Positivo, estamos cientes, 12 milhas do externo, livre final ILS, 1011 no altímetro. 1011, 3894. Controle Salvador, gol 1602, informação Bravo. 602, sem identificação. Desça 3.011 via mar. 3.011, gol 1.602. 1.273, gol, desça 2.000 via Bonf. 1.0, 1.1. Via Bonf, 2.000, 1.0, 1.1, gol 2.73. Pelo, está liberada a restrição na posição pelo. E liberada as restrições em pelo, gol 2.73. Passarelo 2231, torre. Chame daqui a pouco de novo para ver as condições, ou pode sintonizar o ATIS também e ficar monitorando. Área do 2231. tá na Latam. Passaria do 2231, senhor, no perfil da Momo, cruza 1500. Boa tarde, passaria do contato, radar, sua 340, vigilância conforme autorizado, passaria do 2231. Livre a exceção 340, passaria 2231. 354-5, serviço radar encerrado, 10 milhas para Coral. Mantenha nível 120, chame controle Léus, na frequência 1201, bom dia, Trepe. Sim, serviço radar terminado, chamada controle Léus, 1201, 3415, grato, bom trabalho. Igualmente, bom pouso. Espera, pista no zero. Chegando no ponto de espera, transfira para a torre em 118, desse momento. Sente, livre táxi, ponto de espera, torre 186, então 8002. Litoral para Salvador, pessoal com campo. Retorno Salvador, atual Imatango. Chame a torre em 118.62 para completar o regresso. Atual Imatango. Camarada, torre 186, grato Limatango. Tanto 3894. Agora 5 milhas para o marcador externo. Complete final ILS, torre 118.62. 186, 3894. Yes, completando a chegada a Bonf, liberada das restrições, informe o localizador. Reportaremos estabilizado, gol 273. 743? Bate da Chame antes da Juliette, Mike Fox Serra. Mike Fox Torre Salvador, é o Hotel Limatango. Hotel Limatango, prossiga. Estamos na vertical de Itapuã, visual com campo, quando autorizado para ingresso na 197, pouso e posteriormente parte 4. Gente, Hotel Limatango, continue em espera sobre Itapuã, aguardando instruções para prosseguir para a sinal da 197. Na espera em Itapuã, aguardando instruções da torre, o Hotel Limatango. Ave pela direita, 17, mais travado, 723, afastado. Ave está até autorizado, pouso, 17, 0 graus, 04 maus, Alfa Charlie. Alfa Charlie. Torre Salvador, boa tarde, então 8002, ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Decola sem parada. Afirmo, 8002. Autorizado, alinhado e decola sem parada, pista no zero, vento no 70 graus, 04 nós. 8002. Sente, livre alinhamento, decolagem, pista no zero, sem paradas, 8002. O 3894, contato de aproximação, número 1 para pouso, informe Airbus ingressando para decolagem sem parada, formarei pista livre. Vento 1,70 graus, 049, ajuste 1011, não chove na aeródromo. Ciente, aguarda pista livre, 1011, 3894, ciente da Airbus. Hotel Imatang, informe quando visual com aeronave Airbus até na final para pista no zero, Hotel Imatang. 1855. Paulo Salvador, o nome é 01, ciente da Bravo para cópia, Rio 320. Liberado das restrições na posição Itap, Mundo 602. Paulo Salvador, 50, está selado em frequência. Condição aí de visual especial para o circuito de tráfego não se enquadra, não. Se só fosse sair da localidade até o limítrofe da terminal, tipo Caio Lourenço, Alagoinhas, se fosse para um destino a essas localidades, ou para fazer um voo dentro da terminal, a gente iria consultar o controle, é o controle quem autoriza esse tipo de voo. Como é um voo no circuito de tráfego, nós não estamos vendo enquadramento para autorizar esse voo, não. Quem autoriza, no caso, é a torre, não está autorizado, não. No circuito de tráfego, negativo. Lima para prosseguir o táxi para o Fátima da Ideia, o Mike e Fox Air. Ciente, complete aproximação ILS, passando Duna, torre 18, meia dúzia, boa noite. Graças, até daqui a pouco. Ok. Vou ingressar na Quebec, chama a torre para o cruzamento da 17, Papatango, Mike Fox, Quebec. Mike da Quebec, chama a torre 18, meia dúzia, Mike Fox Air. Mike Fox Air, Mike Fox Air, na Quebec, chama a torre para o cruzamento. Ok. Gol no Salvador, gol no 567, informação Bravo para Brasília. Gol no 567, autorizado Brasília, nível de voo 360. Aerovia Pesulou no 7. A saída será Gole, transição ao Fito, com curva direita após a colagem. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, transponda 5146. Oi, boa tarde, esse é o gol 1273. São Fito, decolando com curva direita. O controle é 119.35, a torre 786 e transponder 5146, o gol no 567. Protejamento correto, chame pronto para acionamento. Camará no 567. Solo gol 1601 para o Galeão, nível 380. Gol no 601, autorizado para o Galeão. Nível de voo 360, via Peruísque 50. AP November 857. Serra Golf Romeu, a Pesulou no 6, Gruff, conforme rota do plano. Decola da pista 1-0, curva direita. Saída da El, Leda, após Leda, Bidev. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, transponda 5145. Galeão 360, Up Risco 0, Up November 857, Serra Golf Romeu, a Pesulou 1-6, Gruff. 1-0 com curva direita, saída da Euleda Pidev. Transponder é o 5145, 1935 é o controle, 2862, gol 1601. Correto, chame pronto para acionar. Meu. Livre pouso, 1273. Mike Fox, certo, autorizado cruzamento da pista 17. Autorizado, Mike Fox, certo, bora. Para, agora deu uma mão. Golf Mike, prossiga em condições visuais, 500 pés, confirma e respeitou a notificação. Negativo. Confirma o tipo de equipamento, a autonomia e o código DC. 680017, autonomia de 2 horas, corte de um Robson 44. Está 5 minutos fora, ok? Ciente, aciona o código 0120, teto de 1.000 pés, visibilidade 5 km, sem chuva, em Salvador, reporte de algum campo. Ok, está acionado 0120. Mark informa que Salvador é proibido notificação ou plano de voo via fonia. Ah, ok. Eu tentei fazer o plano de voo, mas não consegui contato com a Faria. No 273, solo 04, livrar direito no 21, desfonda. 219, boa. Boa. Solo, gol 273, livra na Fox. Livre táxi até antes da Juliette. táxi até a Alta da Juliette, Gol 1273. Mais o Smite chama agora a torre, frequência 118.6. Grata mesmo. Estabilizado ILS, gol 1602. 602, complete ILS, torre 186. 186. 1602. Gol 1602. Estabilizado ILS, vai passar em terra. Gol 602, reporte sobre o marcador externo. Número 1 para pouso, tráfego já avistado. Vento 170 graus 04 nós, ajuste 1011. Não chove no aeródromo. Leve para pouso com 1011, gol 1602. Corre, Salvador, é o papapá, Mike Off Mike. Papapá, Mike Off Mike, prossiga. Ok, amigo, está 3 milhas fora, 1 minuto e pouco para a final da 1-7. Gente, o Mike Golf Mike mantém-se nesse setor. Quem mantém-se nesse setor aguardando para prosseguir final da pista no 7. Temos um tráfego agora próximo do marcador externo. Mike vai aguardar. Autorizado, chame tanto para o táxi. Autorizado, Guatará. Solo Salvador Web Jet 6720, está pronto. Puxa acionamento, posição 1. Autorizado, chame tanto para o táxi. Agora pronto para o táxi, 6720. O senhor autoriza o pouso parado na 17, aguardando a cabeceira? Mike, pouso pairado, ok? Pouso pairado na cabeceira, sem interferir com este de aproximação da 10, aguardando para prosseguir o táxi. Ai, que grato! Golo 602, irá aproximar um helicóptero à sua esquerda aí para o final da pista no 7, aeronave é um Robson 44, sem interferir com este de aproximação. Manda Juliette, gol 273. Guarde para ingresso. Vai aguardar para ingresso, gol 273. Mike Golf Mike, observando o tráfego final pista no zero, aposto pode prosseguir o seu táxi ao PAT 5, reporte no solo controlado. A posição 4, gol no 567. No 5. 567, posição 04, para puxa sonar. Aérea 519-19527. Força aérea 519-19, chegada Mari, no ponto ideal desça para o 050, procedimento LS X-Ray Pistores. Força aérea 519-19, iniciando descida para o 050, sem procedimento LS X-Ray da 10. Solo Salvador, gol, gol no 602. Gol no 602, manterá a posição antes da Juliette, aguarda autorização para o ingresso. Gente, autorizado, Alfa, é para trás da Juliette, gol no 602. Otero Sol ao Sul no 0, livre frequência. Salvador Abjet 6720, está pronto para o táxi 127 a bordo, autonomia de 0345, alternando com o vídeo. Autorizado táxi, ponto de espera, pista no 0, Abjet 6720. Ponto de espera, transferência, boa noite. Autorizado táxi até o ponto 0110, no ponto de espera, transfere. Obrigado, bom trabalho. No 567, no portão 04, informe a sua equipe de solo que um bang da Webjet vai iniciar o táxi, ele estava no 01. E coordene também que deverá fazer o pushback de maneiras que deixe a cauda da aeronave livre para a saída dos outros tráfegos. Eu tenho um Airbus da TAM que está prestes a sair e cruzar a sua cauda. Chame pronto para o táxi. Sim, a gente vai, aguarda o Webjet, a retaguarda e a cauda para livrar o tráfego ONU. Fazer o pushback no portão 04 de maneira que deixe livre a saída e entrada de aeronaves que estão prestes a fazê-lo. Gente, o gol no 57. Solo TAN 3297, plantando táxi, 154 a bordo, 4 horas de autonomia, antena Galeão. Autorizado táxi, ponto de espera, pistão no 0. Número 2 para decolagem, no ponto de espera, transferência. TAN 3897. Autorizado táxi, no ponto de espera, no 0, reportará 2867, 3897. Vento no 60 graus, 014 nós. Autorizado decolagem para o Webjet 6710, pista 1. 6720, corrigindo a pista 1. Puxa. Após o Airbus da TAM, a sua esquerda passar à sua frente, está ali do contornar à esquerda e prosseguir para o Corrijo. E após o TAM passar à sua frente, você segue em frente e ingressa na segunda esquerda para o portão 03. Ok, na Índia, portão 03, com 273. Firmo. O gol no 602, seu portão 05 do pátio 1. Vai aguardar antes da Juliette para o ingresso. Portão 05, aguardando antes da Juliette, gol no 602. Aérea 5919, após ITAP, desça 2 mil pés, ajuste 013, reporte localizador, pistão no 0. Força aérea 5919, após ITAP, desce para 2 mil pés, ajusta 10013, confirme a última mensagem. Reportar no localizador da pista 10. E reporte no localizador da pista 10, força aérea 5919. Gente, chame para consultar. Obrigado. 1602, observe o banho da companhia terminando o pushback. Ele já foi orientado a manter uma posição que deixe o acesso das aeronaves para o pátio ONU livre. Então está autorizado seu ingresso para o portão 05. Autorizado ingresso para o portão 05, Gol, ONU 602. Já pode ali, mantém? Afirmativa ali, mantém pista no zero. Graças. Cruza 1600. Contato de Wesley 6720, contato radar, saída da EL. Para a decolagem no 0732897. Autorizado a decolagem pista 10, vento 180 graus, 04 nós. Autorizado a decolagem pista no 0732897. Uno 40 a bordo, 0349 autonomia, alternativa. Gol no 601, autorizado táxi, ponto de espera, pista no zero, no ponto de espera transferência. Táxi, ponto de espera da 10, no 1601. Tá 3897, decola os 17, controle 119, decimal 35. Controle 935 para 3897. 3897. 3897, contato radar, saída da EL. O Gol 1567 tem 83 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando com o cinza. Siga como número 2, à sua frente tem um Boeing 737 da companhia. No ponto de espera, transferência. TAN 35, TAN, não, Gol 1567. Pega o tráfego da companhia, no ponto de espera, monitora 386, Gol 1567. Direto da Elton, 3897. Cruzado alinhar e decolar, pisto no zero, vento 200 graus, 0629. Livre alinhar e decolar, pisto no zero, Gol 1601. Nós na... em rota. 3897.